Num trenó voador, eu Poldina e os seus amigos cruzam mares e oceanos por um sonho colorido. Vão para as montanhas gigantes, atravessando continentes, onde um palácio de gelo guarda mais de mil presentes. E as estrelas acendem de alegria, e as nuvens também fazem companhia. Olha o vento que sopra a favor, o céu inteiro é um trenó. Vale a Poldina, vencemos por ti. O mundo mágico espera por ti. Nesta aventura de coragem e emoção, segue o bater do teu coração. Vale a Poldina, vencemos por ti. O mundo mágico espera por ti. Nesta aventura de coragem e emoção, segue o bater do teu coração. Poldina e os seus amigos cruzam mares.